Cheiro 4, página 28. Nick Dan, o dia de. Abri completamente a porta do meu bar, esgueirei-me para a escuridão e respirei fundo pela primeira vez naquele dia, absorvendo o cheiro a cigarros e cerveja, o aroma às especiarias de um bourbon deitado gota a gota, o odor persistente a pipocas velhas. Só havia uma cliente no bar, sentada sozinha na outra ponta, uma mulher mais velha, chamada Sue, que tinha vindo ali todas as quintas-feiras com o marido, até ele ter morrido há 3 meses. Agora vinha sozinha todas as quintas-feiras, nunca disposta a grandes conversas, sentando-se simplesmente ali com uma cerveja e palavras cruzadas, preservando um ritual. A minha irmã estava a trabalhar por trás do balcão, com o cabelo puxado para trás, com travessões um tanto ou quanto parolos, os braços rosados, enquanto mergulhava os copos de cerveja em água quente com espuma e os tirava para fora. Gou é magra e tem um rosto estranho, o que não quer dizer que não seja atraente. As suas feições levam apenas algum tempo a fazer sentido. O queixo largo, o nariz afilado e bonito, os olhos escuros e salientes. Se isto fosse um filme de época, um homem inclinaria para trás o seu chapéu de feltro, assobiaria ao vê-la e diria: ora, aqui está um pedaço de mulher. O rosto de uma estrela dos filmes de comédia dos anos 30. Nem sempre tem correspondência nesta nossa era de belezas etéreas. Mas eu sei, pelos anos que vivemos juntos, que os homens gostam muito da minha irmã. O que me remete para o estranho reino fraternal em que me sinto simultaneamente orgulhoso e desconfiado. Eles ainda fazem galantina com pimentão? Perguntou ela em jeito de saudação, sem levantar os olhos, mas sabendo que era eu, e senti o alívio que sentia normalmente quando a via. As coisas podiam não estar ótimas, mas tudo ficaria bem. A minha gêmea, Gou. Tinha dito esta frase tantas vezes que acabara por se transformar num mantra tranquilizador, em vez de representar palavras reais. A minha gêmea Gou. Tínhamos nascido nos anos 70, numa altura em que os gêmeos eram raros, um bocadinho mágicos, primos do unicórnio, irmãos dos elfos. Até temos vestígios da telepatia dos gêmeos. Na verdade, Gou é a única pessoa do mundo com quem sou totalmente eu. Não sinto necessidade de lhe explicar as minhas ações. Não esclareço, não duvido, não me preocupo. Já não lhe conto tudo, mas conto-lhe mais do que a qualquer outra pessoa, de longe. Conto-lhe o máximo possível. Passámos 9 meses, costas com costas, a dar cobertura um ao outro. Tornou-se o hábito de uma vida. Nunca teve importância para mim o facto de ela ser rapariga, o que é estranho para um miúdo profundamente tímido. Que posso eu dizer? Ela era sempre espetacular. Galantina com pimentão? Isso é parecido com carnes frias, não é? Acho que têm. Devíamos comprar um bocado, disse ela. Arqueou uma sobrancelha. Estou intrigada. Sem perguntar, deitou-me um bocado de PBR para dentro de uma caneca de higiene duvidosa. Quando me apanhou a olhar para o rebordo manchado, levou a caneca à boca e lambeu a mancha, deixando um rastro de saliva. Pousou a caneca com firmeza à minha frente. Está melhor assim, meu príncipe? Gou acredita firmemente que fui beneficiado em tudo pelos nossos pais. Que eu era o rapaz com que estavam a contar, o único filho que se podiam dar ao luxo de ter, e que ela entrara sorrateiramente neste mundo agarrada ao meu tornozelo, uma estranha não desejada. Para o meu pai, uma estranha particularmente não desejada. Ela acredita que foi deixada entregue a si mesma ao longo da infância, uma criatura miserável, feita de peças de roupa usadas e formulários de autorização esquecidos, orçamentos apertados e mágoa geral. Esta visão podia ter alguma ponta de verdade e custa-me imenso admiti-lo. Sim, minha escravazinha imunda, repliquei, com um agitar de mãos que glosava uma dispensa régia. Debrucei-me sobre a cerveja. Precisava de me sentar e beber uma cerveja, ou três. Ainda tinha os nervos em franja, por causa da manhã. — O que é que se passa contigo? — perguntou ela. — Pareces enervado? Sacudiu um bocadinho de espuma para cima de mim, mais água do que detergente. O ar-condicionado arrancou, despenteando-nos. Passávamos mais tempo no bar do que era preciso. Tinha-se tornado a sede do clube infantil que nunca tivemos. Tínhamos aberto as caixas de arrumação que estavam na cave da nossa mãe, numa noite de copos a mais, no ano anterior, quando ela ainda estava viva, mas já perto do fim, quando estávamos a precisar de ser reconfortados, e revisitámos os brinquedos e jogos, com muitas exclamações à mistura, por entre goles de cerveja enlatada. Natal em agosto. Depois da morte da nossa mãe, Gou mudou-se para a nossa antiga casa. E aos poucos fomos transferindo lentamente os nossos brinquedos para o bar. Um dia é uma boneca, docinho de morango, agora sem cheiro, que surge em cima de um banco. Uma prenda minha para a Gou. E um minúsculo El Camino da Hot Wheels, sem uma roda, aparece numa prateleira ao canto. Prenda de Gou para mim. Andávamos a pensar em introduzir uma noite de jogos de tabuleiro, embora a maior parte dos nossos clientes fosse demasiado velha para sentir saudades do nosso traga-bolas ou do nosso jogo da vida, com os seus minúsculos carros em plástico que tínhamos de encher com minúsculas esposas de cabeça de alfinete em plástico e com minúsculos bebés de cabeça de alfinete em plástico. Eu não me conseguia lembrar como é que se ganhava. Pensamento áspero do dia. Gou voltou a encher uma caneca de cerveja e fez a mesma coisa à dela. A sua pálpebra esquerda descaiu ligeiramente. Era exatamente meio-dia e eu fiquei a pensar há quanto tempo estaria ela a beber. Tinha tido uma década atribulada. A minha irmã, dada à especulação, a do cérebro brilhante e espírito aventureiro, desistiu da faculdade e mudou-se para Manhattan no final dos anos 90. Foi uma das primeiras a registar um domínio.com. Fez montes de dinheiro com isso durante 2 anos. Depois apanhou com o banho de espuma da internet em 2000. Gou continuou imperturbável. Estava mais perto dos 20 do que dos 30. Estava ótima. Para o segundo ato, licenciou-se e juntou-se ao mundo dos fatos cinzentos da banca de investimento. Era de nível médio, nada que desse nas vistas, nada que merecesse censura, mas perdeu o emprego, depressa, com o colapso financeiro de 2008. Eu nem sequer sabia que ela tinha saído de Nova York até ela me ter telefonado de casa da nossa mãe. Desisto. Implorei-lhe, tentei persuadi-la a voltar, obtendo apenas como resposta um silêncio irritado do outro lado. Depois de desligar, fiz uma peregrinação ansiosa até ao seu apartamento na Bowery e vi Gary, a sua adorada ficus, toda amarela na escada de incêndio, e soube que ela não iria voltar. O bar parecia animá-la. Ela manuseava os livros, tirava as cervejas, ia ao frasco das gorjetas com alguma regularidade, mas também trabalhava mais do que eu. Nunca falávamos sobre as nossas antigas vidas. Éramos Danes, tínhamos posto um ponto final e estávamos estranhamente contentes com isso. Então, insistiu Gou, com a forma habitual para iniciar uma conversa. É? É o quê? É de mau? Estás com mau aspecto. Encolhi os ombros em sinal de assentimento. Ela perscrutou o meu rosto. É Amy? Perguntou. Era uma pergunta fácil. Voltei a encolher os ombros. Desta vez era uma confirmação. O que é que se há de fazer? Gou olhou-me com uma expressão divertida, com ambos os cotovelos em cima do balcão do bar, as mãos a apoiar o queixo, acocorada para dissecar o meu casamento. Gou, um painel de peritos de uma só pessoa. E o que é que se passa com ela? Um dia mau, É apenas um dia mau. Não deixes que ela te preocupe. Gou acendeu um cigarro. Fumava exatamente um por dia. As mulheres são doidas. Gou não considerava que fizesse parte da categoria geral de mulheres, uma palavra que usava de forma trucista. Soprei o fumo de Gou para cima da sua proprietária. Hoje é o nosso aniversário. 5 anos. Uau! A minha irmã inclinou a cabeça para trás. Tinha sido dama de honor com uma toilette violeta, a maravilhosa dama de cabelo asa de corvo, vestida de ametista, como a apelidar à mãe de Amy. Mas aniversários não eram coisa de que se lembrasse. Bolas, meu! Como o tempo passa! Expeliu mais fumo para cima de mim, num jogo preguiçoso de apanhada ao cancro. Ela vai fazer uma daquelas, como é que se diz? Caça ao tesouro. A minha mulher adorava jogos. Sobretudo jogos psicológicos, mas também jogos de puro divertimento. E pelo nosso aniversário, inventava sempre uma elaborada caça ao tesouro, com cada uma das pistas a levar ao esconderijo da seguinte, até chegarmos ao fim e ao meu presente. Era o que o pai dela fazia sempre para a mãe, quando faziam anos de casados. E não pensem que os papéis de género me passam ao lado, que não compreendo a alusão. Mas eu não cresci com a família de Amy, cresci com a minha. E o último presente que me lembro de o meu pai dar à minha mãe foi um ferro, posto em cima da bancada da cozinha, sem estar embrulhado. Vamos apostar até que ponto vai ficar chateada contigo este ano? Perguntou Gou, sorrindo por cima da sua cerveja. O problema com as caças ao tesouro de Amy era que eu nunca entendia as pistas. No nosso primeiro aniversário em Nova Iorque, acertei 2 em 7 e foi o meu melhor ano. A charada de abertura era: o lugar tem o seu quê de tenebroso. Mas numa terça-feira do outono passado, demos lá um beijo maravilhoso. Quando eram crianças, estiveram em algum concurso de sultração? Lembram-se daquele segundo nebuloso, depois do anúncio da palavra, quando sondamos o cérebro para ver se a sabemos sultrar? A sensação foi essa, o pânico de uma branca. Um bar irlandês num lugar não tão irlandês assim, ajudou Amy. Mordi o canto do lábio. Comecei a encolher os ombros, perscrutando a nossa sala, como se a resposta pudesse surgir. Ela deu-me mais um longo minuto. Estávamos perdidos no meio da chuva, disse ela, numa voz que já pronunciava uma certa irritação. Terminei o encolher de ombros. McMahon's, Nick. Não te lembras de quando nos perdemos no meio da chuva, em Chinatown, a tentar encontrar um sítio qualquer, supostamente perto da estátua de Confúcio? Só que por acaso havia 2 estátuas de Confúcio e acabámos nesse bar irlandês, completamente ensopados, e emborcámos uns quantos uísques. E tu agarraste-me e deste-me um beijo e foi... Pois foi! Devias ter feito uma pista com o Confúcio. Assim ia perceber. Não era a estátua que estava em causa, era o lugar, o momento. Pensava que tinha sido especial. E proferiu estas últimas palavras numa cadência infantil que eu, em tempos, achara encantadora. E foi especial. Puxei-a para junto de mim e beijei-a. A marmelada que aí fizemos foi uma reposição especial de aniversário. Vamos até ao McMahon's fazer a mesma coisa. No McMahon's, o barman, um rapaz corpulento de barba, viu-nos entrar e sorriu. Serviu-nos um uísque a ambos e entregou-me a pista seguinte. Quando estou embaixo e me sinto deprimida, só há um lugar onde não fico perdida. Vim a descobrir que era a estátua de Alice no País das Maravilhas, em Central Park, que Amy me dissera, sim, dissera-me, sabia que me tinha dito muitas vezes, ter a capacidade de a deixar animada quando era miúda. Não me recordo de nenhuma dessas conversas. E estou a ser sincero, muito simplesmente não me lembro. Tenho um bocadinho de DDA e sempre achei a minha mulher um tanto ou quanto ofuscante, no sentido mais puro da palavra. Perder a nitidez da visão, sobretudo por causa de olhar diretamente para a luz. Já bastava estar perto dela e ouvi-la falar. Nem sempre importava o que estava a dizer. Devia importar, mas não importava. Quando chegámos ao final do dia e à troca dos presentes, os presentes relacionados com papel, tradicionais do primeiro ano de casamento, Amy já não falava comigo. Eu amo-te, Amy. Tu sabes que te amo, disse eu, seguindo-a, por entre bandos de turistas siderados no meio do passeio, com ar alheado e de boca aberta. Amy esgueirava-se através da multidão em Central Park, manobrando entre praticantes de jogging com visão laser e skaters com pernas de tesoura, pais ajoelhados e crianças que davam os primeiros passos como se estivessem embriagadas, sempre à minha frente, de lábios cerrados, cheia de pressa de chegar a lado nenhum. Eu a tentar apanhá-la, a tentar agarrar-lhe o braço. Parou finalmente, brindou-me com uma expressão impassível, enquanto eu me explicava, com um dedo mental a calcar o meu desespero. Amy, não percebo porque é que tenho de provar o amor que sinto por ti, recordando precisamente as mesmas coisas que tu, precisamente da mesma forma que tu. Isso não significa que eu não goste da vida que temos juntos. Um palhaço que se encontrava por perto encheu um balão para fazer um animal. Um homem comprou uma rosa. Uma criança lambeu um cone de gelado. E assim nasceu uma tradição genuína, uma que eu nunca esqueceria. Amy sempre exceder-se, e eu nunca. Sempre merecedora de esforço. Feliz aniversário, idiota. Estou mesmo a ver. De 5 anos? Ela vai ficar mesmo chateada, prosseguiu Gou. Por isso espero que lhe tenhas comprado um presente muito bom. Daqueles que vêm na lista de coisas que se têm de fazer. Então, e qual é o símbolo para os 5 anos? Papel? Papel é no primeiro ano. No final da caça ao tesouro, inesperadamente angustiante, do ano 1, Amy presenteou-me com um sofisticado conjunto de papel de carta e subscritos, com as minhas iniciais impressas no topo. O papel tinha uma textura tão cremosa que, ao passar a mão, fiquei à espera que os dedos viessem úmidos. Em troca, presenteei a minha esposa com um papagaio de papel barato, vermelho vivo, representando o parque, os piqueniques, os ventos quentes estivais. Nenhum dos dois gostou dos presentes. Teríamos preferido o do outro. Era um Oh Henry, ao contrário. Prata? Disse Gou à sorte. Bronze? Marfim? Ajuda-me. Madeira? Repliquei. Não há presentes românticos para madeira. Na outra ponta do bar, Sue dobrou muito bem o jornal e deixou-o em cima do balcão, juntamente com a caneca vazia e uma nota de $5. Trocámos todos sorrisos em silêncio quando ela saiu. Já sei, disse Gou. Vai para casa, fode-a até mais não. A seguir bate-lhe com o pênis na cara e grita: aqui tens a tua madeira, cabra. Rimo-nos. Depois ambos corámos no mesmo ponto das faces. Era o tipo de piada obscena, pouco própria de uma irmã, que Gou gostava de me atirar como uma granada. Também era por isso que, nos tempos de liceu, corria sempre o boato de que fazíamos sexo um com o outro às escondidas. Gemincesto. Éramos demasiado chegados. As nossas piadas privadas, os nossos apartes ditos entre dentes. Tenho a certeza de que não preciso dizer isto, mas vocês não são a Gou e corremos o risco de ser mal interpretados. Por isso vou dizer, eu e a minha irmã nunca fizemos sexo, nem nunca pensámos em fazer. Gostamos apenas um do outro. Gou estava agora a representar uma pantomima, como se estivesse a bater com a pila na minha mulher. Não, Amy e Gou não eram amigas. Nunca seriam amigas. Eram as duas demasiado territoriais. Gou estava habituada a ser a fêmea alfa da minha vida. E Amy estava habituada a ser a fêmea alfa da vida de toda a gente. Para duas pessoas que viviam na mesma cidade por duas vezes. Primeiro Nova Iorque, E agora ali mal se conheciam. Entravam e saíam da minha vida como atores em cena, bem cronometrados, com um a sair pela porta quando o outro entrava. E nas raras ocasiões em que ambas habitavam o mesmo espaço, pareciam algo perplexas com a situação. Antes da minha relação com Amy ficar séria, de termos ficado noivos e casado, captava vislumbres dos pensamentos de Go numa ou noutra frase. É curioso, não consigo percebê-la, saber quem ela é realmente. E quando estás com ela, não pareces tu. E há uma diferença entre amar realmente alguém e amar a ideia que fazemos dessa pessoa. E, finalmente, o importante é que ela te faça verdadeiramente feliz. Isto no tempo em que Amy me fazia verdadeiramente feliz. Amy também dava as suas opiniões em relação a Go. Ela é muito Missouri, não é? E temos de estar com o estado de espírito certo para ela. E ela é um bocadinho possessiva em relação a ti. Mas também suponho que não tenha mais ninguém. Quando voltámos todos para o Missouri, ainda tive a esperança de que as duas se deixassem daquilo. Concordassem em discordar, livres de manter a sua própria individualidade. Nenhuma das duas o fez, mas Go era mais divertida do que Amy. Portanto, era uma batalha desigual. Amy era inteligente, mordaz, sarcástica. Amy conseguia deixar-me exasperado, conseguia lançar farpas excelentes, mas Go fazia-me sempre rir. E é perigoso rirmo-nos da nossa esposa. Go, pensava que tínhamos concordado em que nunca mais voltavas a falar da minha genitália, disse eu. Que no âmbito da nossa relação de irmãos não tenho genitália. O telefone tocou. Go bebeu mais um gole de cerveja e atendeu. Revirou os olhos e sorriu. Sim, é claro que está aqui. Um momento, por favor. Virou-se para mim e articulou em surdina. Carl. Carl Pelley vivia mesmo em frente da casa onde eu morava com Amy. Estava reformado há 3 anos, divorciado há 2. Mudou-se para a nossa urbanização logo a seguir a isso. Tinha sido caixeiro viajante, artigos para festas infantis. E eu percebia que, após 4 décadas a viver em motéis, ele não se sentia propriamente à vontade em casa. Aparecia no bar quase todos os dias, com um resistente saco de Hardee's, a queixar-se do seu orçamento, até lhe oferecerem uma primeira bebida, por conta da casa. Esta foi outra coisa que fiquei a saber sobre Carl, por causa do tempo que passava no bar. Era um alcoólico funcional, mas grave. Dizia estar disposto a aceitar tudo aquilo de que nos estivéssemos a tentar livrar. E estava a falar a sério. Durante 1 mês, a fio, Carl bebeu apenas zimas empoeiradas, engarrafadas por volta de 1992, que tínhamos descoberto na cave. Quando Carl ficava retido em casa por causa de uma ressaca, encontrava sempre um motivo para telefonar. Hoje, a sua caixa de correio tem ar de estar muito cheia, Nicky. Talvez tenha chegado alguma encomenda. Ou, eles deram chuva. É capaz de querer fechar as janelas. Os motivos eram fictícios. Carl precisava apenas de ouvir o tilintar dos copos, o gorgolejo de uma bebida a ser deitada no copo. Agarrei no telefone, abanando um copo com gelo junto ao auscultador, para Carl poder imaginar o seu gin. Olá, Nicky, disse a voz aguada de Carl. Desculpe incomodá-lo. Achei apenas que devia saber. A sua porta está toda aberta e aquele vosso gato está cá fora. Não devia estar, pois não? Emiti um grunhido prudente. Eu até ia lá ver, mas estou um bocadinho indisposto, disse Carl em tom pesaroso. Não se preocupe, disse eu. De qualquer forma, está na hora de ir para casa. Era um trajeto de 15 minutos, sempre para norte, ao longo de River Road. De vez em quando, a viagem de carro até à nossa urbanização provoca-me arrepios, devido ao número de casas escancaradas e às escuras, lares que nunca conheceram habitantes, ou lares que os conheceram e os viram despejados, com a casa a ficar triunfantemente vazia, sem sinal de humanos. Quando eu e Amy nos mudámos para lá, os nossos únicos vizinhos caíram em cima de nós. Uma mãe solteira, 3 filhos, de meia idade, a segurar um guisado. Um jovem pai, de 3 gêmeos, com uma embalagem de 6 cervejas. A mulher tinha ficado em casa com os 3 gêmeos. Um casal cristão, mais velho, que vivia algumas casas mais abaixo. E, é claro, Carl, que vivia à nossa frente. Sentámo-nos lá fora, no alpendre das traseiras, a ver o rio. E todos eles falaram pesarosamente sobre hipotecas com taxa de juro variável e em juros de 0% e financiamentos de 100%. E depois todos referiram o facto de eu e Amy sermos os únicos que tínhamos acesso ao rio, os únicos sem filhos. São só vocês os dois neste casarão? Perguntou a mãe solteira, distribuindo pequenas porções de qualquer coisa com ovo mexido. Somos só nós os dois, confirmei com um sorriso e acenei apreciativamente enquanto comia uma garfada de ovo instável. Parece muito solitário. Nisso ela tinha razão. 4 meses mais tarde, a senhora do casarão perdeu a batalha da sua hipoteca e desapareceu durante a noite com os seus 3 filhos. A casa continuou vazia. A janela da sala ainda tem o desenho infantil de uma borboleta preso ao vidro com fita cola, com as cores vivas das canetas de feltro desbotadas pelo sol. Uma noite, não há muito tempo, passei por lá de carro e vi um homem de barba com mau aspecto a olhar cá para fora por trás do desenho, flutuando no escuro como um peixe de aquário triste. Ele viu que eu o tinha visto e recuou para as profundezas da casa. No dia seguinte deixei um saco de papel pardo, cheio de sanduíches, na soleira da porta. Ficou ali, ao sol, sem que ninguém lhe tocasse durante uma semana, em putrefação úmida, até eu ir buscar e deitar fora. Silencioso. O complexo estava sempre perturbadoramente silencioso. Ao aproximar-me da nossa casa, consciente do barulho do motor do carro, vi que o gato estava mesmo nos degraus. Continuava nos degraus, 20 minutos depois do telefonema de Carl. Era estranho. Amy adorava o gato. O gato não tinha garras. Nunca vinha cá fora. Nunca por nunca. Porque o gato, Blicker, era dócil, mas extremamente estúpido. E apesar do dispositivo de localização Low Jack cravado a algures nas suas pregas de gordura peludas, Amy sabia que não voltaria a ver o gato se ele alguma vez saísse de casa. O gato iria a bambolear-se até ao rio Mississippi e iria a flutuar até ao Golfo do México para encher a barriga a um tubarão touro esfomeado. Mas, pelos vistos, o gato nem sequer era suficientemente inteligente para descer os degraus. Blicker estava empoleirado na ponta do alpendre, qual sentinela rechonchuda, mas orgulhosa. O soldado try hard. Quando parei o carro no caminho da entrada, Carl veio cá fora e ficou parado nos degraus da sua própria entrada. E eu podia sentir o gato e o velhota observarem-me. Enquanto eu saía do carro e caminhava em direção à casa, ladeado por peónias vermelhas enormes e sumarentas a pedirem para ser devoradas. Estava prestes a assumir uma posição de bloqueio para apanhar o gato, quando vi que a porta de entrada estava aberta. Carl já me tinha dito, mas ver era diferente. Aquilo não era a porta aberta de quem vai levar o lixo e volta dentro de um minuto. Aquilo era uma porta escancarada e aguerenta. Carl andava por ali, à espera da minha resposta. E como num horrível evento de arte performativa, dei por mim a representar o papel do marido preocupado. Parei no degrau do meio e franzi o sobrolho. Depois subi as escadas rapidamente, 2 degraus de cada vez, chamando pelo nome da minha mulher. Silêncio. Amy, estás em casa? Fui a correr lá acima. Nada de Amy. A tábua de passar a ferro estava armada. O ferro ainda estava ligado. E um vestido, à espera de ser passado. Amy! Quando voltei a correr para baixo, vi que Carl continuava emoldurado pela porta, de mãos nas ancas, a observar. Virei para a sala e estaquei de repente. O tapete brilhava com fragmentos de vidro. A mesa de centro estava feita em bocados. As mesinhas de apoio tinham sido derrubadas e havia livros espalhados pelo chão, como um truque de cartas. Até mesmo a pesada otomana antiga estava virada ao contrário, com os seus 4 pés minúsculos no ar, como uma coisa morta. No meio da confusão, estava uma tesoura boa e afiada. Amy! Comecei a correr, berrando o seu nome. Atravessei a cozinha, onde havia uma chaleira a queimar-se. Fui até à cave, onde o quarto de hóspedes continuava vazio. E depois saí pela porta das traseiras. Atravessei pesadamente o pátio até à plataforma de embarque que se prolongava sobre o rio. Esperei de lado para ver se ela estava no nosso barco a remos, onde a encontrara um dia, amarrada à doca, a baloiçar na água, de rosto virado para o sol, olhos fechados. E quando eu examinara os reflexos deslumbrantes do rio no seu lindo rosto imóvel, tinha aberto os seus olhos azuis de repente, sem me dizer nada, e eu nada lhe disse. E voltei para casa sozinho. Amy! Não estava na água, não estava dentro de casa. Amy não estava ali. Amy tinha desaparecido.